presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber. Sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia, aleluia. Subir,